Às 2h40 da madrugada de hoje, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para o deslocamento até a Avenida Gramado, no bairro Três Lagoas, para apurar uma situação de roubo de celular. No local, conversando com a vítima, este relatou que um indivíduo aparentemente desarmado aproximou-se, deu voz de assalto e levou consigo o celular do mesmo. A equipe, juntamente com a vítima, realizou buscas nas proximidades e logrou êxito em localizar dois indivíduos em via pública, sendo que um deles teria as mesmas características do autor do ilícito. Ao perceber que seriam abordados, os dois empreenderam fuga a pé. Contudo, foram abordados posteriormente e um deles reconhecido pela vítima como sendo o autor do crime. Imediatamente foi dada a voz de prisão ao mesmo, porém esse veio a reagir à ação dos policiais, sendo necessário a utilização de força moderada para contê-lo. Além de proferir palavras de baixo calão, xingamentos à equipe, o indivíduo ainda tentou mais uma vez correr algemado. Caiu e acabou se machucando um pouquinho. O indivíduo foi entregue na Delegacia de Polícia Civil, sendo o proprietário do celular também encaminhado à delegacia para a pertinente representação. O indivíduo chutou mais um pouco, mas dessa vez as grades da cela da 6ª SDP. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.